bebida não esquenta qual teu abraço. Comparado com teu beijo, todo gosto é amargo. Se eu abandonar meu uísque com gelo, será que você me dá um combo de abraço com beijo? E dá pra ver que eu mudei, eu despotequei. Ressaca de amor e do boteco eu me errei. Eu parei de beber pra te chamar de bebê. Ai, bebê, ai, bebê. Eu parei de beber pra te chamar de bebê. Ai, bebê, ai, bebê. Eu tomei jeito por você. Bebê, ai bebê, ai bebê, eu tomei jeito por você. Eu parei de beber pra chamar de bebê. Ai bebê, ai bebê, eu parei de beber pra chamar de bebê. Ai bebê, ai bebê, eu tomei jeito por você. Tá estourado, tá estourado. Falou, meu.